Senhor, nós recebemos tanto de quem nos rodeia. Nós recebemos tanto de quem está do nosso lado. Mas o nosso bem maior é o Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu estás sobre tudo e sobre todos. Que nada pode comparar o que o Senhor sente por nós. Nenhum sentimento humano, nenhuma palavra humana, nenhum gesto humano, nada disso pode comparar ao que o Senhor sente por nós. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Nós te louvamos e te pedimos a tua graça. Se o Senhor não nos falar, se não tiver no teu coração ministrar as nossos corações, se o céu não se fender e o Senhor não descer, não ministrar a cada um de nós, serão apenas palavras. Elas não voltarão vazias, porque vamos estar falando da tua palavra. Mas queremos sentir, Senhor, a tua presença no nosso meio. Para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu comecei lendo esse texto, mas o Senhor colocou no meu coração algumas posições que alguns homens de Deus tomaram durante a história, tiveram durante a história. E o que eu pude perceber é que eles não fizeram grandes coisas, que não foram grandes ações, apesar de que alguns sim foram grandes coisas, abriram mão de grandes coisas pelo Senhor. Mas esses aqui, eu pude perceber que existia uma mão do Senhor, algo que a gente vai olhar e vai ver realmente. Não tinha como eles fazerem isso sozinhos. O título é assim: o que nos tornar, como nos tornar grandes diante de Deus. E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi Abraão. O Senhor virou para ele e falou assim: olha, você tem uma herança, mas você tem uma casa, mas eu quero que você abra mão da sua herança, do que você recebeu, e vai. O Senhor, ele fez mais do que nos dar uma herança. Ele fez mais só do que pegar o que ele tinha em Deus e dizer: olha, aqui está a tua parte e você vai ser herdeiro. E eu vou te enxertar na videira. Jesus, ele nunca faz só o que é normal, o que é natural. Ele se fez homem para nos ensinar como agir como homens. Mas ele também é Deus e ele fez como Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. É como se Jesus tivesse pegado a parte que cabia a ele do Pai e nos desse, e a parte que cabia a ele de filho e partisse conosco também. A herança de Jesus como filho, ele nos deu também. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Nós herdamos duas vezes. Quando o Senhor fez isso, quando essa postura foi tomada, nós abrimos mão do que a gente acha que pode nos sustentar e nós entendemos que existe um sustento que vem das próprias mãos do Senhor. Em todas as áreas. Nesse momento, a gente pode pensar na área financeira, na área sentimental, mas em todas as áreas o Senhor é que nos sustenta. Eu fico pensando, queridos, e eu falo isso muitas vezes a muitas pessoas, como servir ao Senhor assim? Como abrir mão de coisas que para nós, para mim, é tão importante? Como estar aqui, apesar de mim? Como a segunda-feira ir para o núcleo e conversar com aquelas pessoas e atender elas? Como é chegar aqui não estando bem e ministrar um louvor? Como é fazer uma ligação para aquela pessoa que você não tem um pingo de paciência para fazer? A gente pensa em Jesus lá na andando com aquela cruz nas costas. Amados, o Senhor não nos chamou para fazer essas coisas quando a gente estiver bem. E eu sei que essa palavra é muito para mim, e eu sei que, sendo para mim, é para você, porque nós somos igreja. É em meio à nossa dor, queridos. Se a gente não andar em meio da nossa dor, é como o Senhor falou com o Tiago mais cedo, o perfume fica lá dentro do vaso. Ele não exala. Porque sem um sacrifício, não é um sacrifício de você sentir dor pelo que você está fazendo. Não é um sacrifício de você olhar para aquela situação e dizer assim, eu vou largar tudo, eu vou largar a minha casa, vou deixar sem fazer as coisas da minha casa, deixar sem servir minha família e vou fazer alguma coisa que... Vou visitar um irmão, vou visitar os órfãos e as viúvas. Ah, se eu visse o coração de vocês. Se eu conhecesse a dor de cada um de vocês. Se eu conhecesse aquele sentimento que vocês pensam assim, não dá para andar, só vou até aqui. Amados, vocês não têm ideia quantas vezes eu já falei isso. Não dá para andar mais. Eu já fiz tudo o que me cabia. Não dá, não tem como andar. Não tem, vou andar para onde? Para que lado? O que é que eu recebi dos meus pais? Tudo que eu tinha recebido de educação, de cultura, de fineza, Marcos, elegância. Marcos, elegância, fineza. Eu já gastei. Não tenho mais o que fazer. Eu já deixei de ser rude com o irmão e recebi isso dos meus pais. Eu já fui cortês com outros. Eu já dividi a minha casa, a minha família. Já dividi a minha vida, o meu tempo. Eu não tenho mais o que fazer. Agora eu só tenho a minha dor para poder viver até o dia que o Senhor me livrar dela. Amados, quem disse que o Senhor vai lhe livrar delas? Quem lhe disse que ele tem a obrigação de fazer isso? Amados, o Filho dele, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, estava lá sentado no trono de glória. E ele veio, e ele sofreu, e o Senhor olhou e olhava os passos dele, e ele andava, e ele andava. Chegou um momento que ele fez assim, ô Pai, diminui aí. Será que não dá para passar de mim? Amados, eu não estou falando de mim, de você, que somos tão ingratos. Eu não quero ser rude com vocês, não, mas a gente se conhece. Meu marido me conhece. Um pouco, porque eu disfarço várias coisas, né? Mas ele sabe quem eu sou. Eu ando com Jackson, eu ando com Raquel, eu ando com Edinha, eu sei quem eles são. O Senhor olhou para Jesus e fez assim, eu vou te dar, mas o que eu vou te dar é só a lembrança do que você vai receber, porque essa cruz você vai ter que carregar. Ele não tirou das costas de Jesus a responsabilidade de fazer aquilo que ele chamou Jesus para fazer. E Jesus teve que fazer até o fim, então ele não tem obrigação de tirar as deficiências que eu tenho aqui dentro, as dores que eu sinto, as angústias e as amarras que muitas vezes me prendem, que ele pode me livrar ou não. Eu não estou dizendo que ele não vai fazer. Eu estou dizendo que ele não tem obrigação de fazer porque ele é Deus. E a gente tem que ir apesar disso. Uma outra parte para a gente viver e a gente alcançar essa grandeza em Deus é a gente aprender a servir. Lá em Êxodo 3, 5, mostra a parte em que Moisés vai e ele encontra uma sarça. Moisés, ele tinha saído do palácio e ele foi para o deserto, lá com as ovelhinhas, com as... sendo pastoreando, pastoreando, de repente, o anjo apareceu para ele no meio de uma sarça lá, de um monte de folhinha. E a primeira coisa que o Senhor falou para Moisés foi assim, ó, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Amados, vocês lembram que, eu acho que todos aqui sabem disso, Quando nós recebemos já Jesus, nós somos selados com o Espírito, e o Espírito de Deus, o próprio Deus, habita em nós. E Ele é santo. Tiago nos ensina várias vezes como o Espírito que resolveu, quis ser chamado. Espírito Santo de Deus. Existe lugar, todo espaço dentro de nós que o Espírito habita é santo. E o Senhor virou para ele e falou assim, tira a sandália. Sabe por que ele falou isso? Porque só os escravos andavam sem sandália. Moisés era um príncipe. O Senhor estava falando para Moisés, olha, existe um reinado dentro de você, uma forma de me servir, como você fez lá, matando aquele egípcio. Não era isso que eu ia falar, não. Eu queria falar uma palavra mais importante, assim, mas não deu, não. Seu amina depois, não. Não, essa forma de me servir é uma forma certa, foi certo. Mas eu não te chamei para me servir assim. Eu te chamei para você me servir sem as sandálias, sem o seu, sua coroa de rei, sua coroa de príncipe. A coroa que o Senhor tem para nós não é a coroa que a gente está acostumada. Não é a coroa que a gente está acostumada a botar na nossa cabeça. Existe uma coroa que eu muitas vezes uso, que é a coroa do eu posso. Eu tenho direito. O Senhor chega para ele e fala assim, olha, eu quero que você abra a mão dessa sandália e deixe seus pés pisar nessa terra quente, porque você está lidando com alguém que é maior do que tudo, que é senhor de tudo e que construiu todas as coisas, que é senhor de que não existe nada que não possa fazer. Não sei se todos sabem, eu não tenho útero, e eu converso com as meninas quando vão engravidar, eu falo, possibilidade de eu engravidar e você engravidar, para mim é a mesma. Para mim não tem medida para Deus. Amados, eu estou falando isso para vocês de verdade, e quem anda comigo sabe disso, para mim não tem medida para Deus. Só que eu comecei a pegar tudo que o Senhor me deu e começar a guardar, porque o meu estoque estava acabando. Eu usei, usei, e o Senhor repôs. E eu disse, olha, esse resto de perfume eu vou guardar porque está acabando e eu vou usar comigo mesma. Quantas vezes Tiago já contou que a avó dele, quando chegava alguém na casa dela, ela dividia o que ela tinha e, às vezes, até o que não tinha. Muitas vezes os reis e os príncipes, eles não agem assim. Quem já recebeu uma mensagem da rainha... não sei falar aquele nome, não. Marcos de novo. Kate Homitz. Não é assim, não, né, Marcos? Millington. Melhorou. Pelo menos o Kate saiu. Ninguém aqui nunca recebeu. Elas nem sabem que vocês existem. Desde o momento que nós entramos aqui, amados, que a gente abriu o olho, o Senhor fala conosco. O Senhor ministra no nosso coração o que temos que fazer, deixar de fazer, o que nós temos que falar, deixar de falar. E a gente é igual a Efraim, né? Teimoso. O Senhor fala assim, vai, e a gente fica. E o Senhor fala, fica, e a gente vai. Aí não desiste, não. E aí ele vira para Moisés e fala assim, tira a tua sandália do teu pé, porque esse lugar é santo. Você não foi chamado para poder me servir como rei. Você tem que aprender a me servir primeiro a mim como Deus. Ninguém consegue servir o outro se você só servir o outro pelo outro. Se eu não aprender a servir a Deus pelo que Ele é, eu nunca vou conseguir servir a Angelita. Eu nunca vou conseguir fazer qualquer coisa que seja para a Angelita. Foi por isso que antes dele mandar Moisés ir embora, ó, libertar o povo, ele disse assim, aprende a me servir, tira a sandália do teu pé, que o jeito que você está me servindo está errado. Aprende a me servir, a como eu quero ser servido, para depois, quando você chegar lá no deserto, que vão ter muitas dificuldades, você saber coisas que você vai precisar. Tudo que a gente está passando, não é só passando, queridos. A gente está passando porque a gente vai chegar um momento que a gente vai precisar usar aquilo que a gente está vivendo em Deus para poder ir um pouquinho adiante. E olha que Moisés errou tanto, coitado. O Senhor falou assim, toca na rocha, ele feriu a rocha. Quantas coisas que Moisés fez e que não agradou o coração do Senhor. A terceira coisa que eu entendo que a gente tem que fazer para que nós nos tornemos grandes diante do Senhor é abrir mão de quem a gente é. Para mim, não existe uma pessoa melhor na Bíblia para poder falar sobre isso do que Jacó. Gente, aquele homem aprontou o inaprontável. Ele conseguiu roubar a primogenitura do irmão. Tudo bem que para mim, não para todos. Os teólogos, eu também sou teóloga. Eu e o Chateau, nós somos teólogos também. Tiago, não sei, mas eu e o Chateau somos. Para os teólogos, eles dizem que Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Mas, gente, como é que uma pessoa está com tanta fome que só troca uma primogenitura sabendo o que é? Porque eles eram ensinados. Eles não eram filhos de qualquer pessoa. Deus se referia ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. Então, eles sabiam que era Deus. E eles sabiam o que é que vinha. Vocês acham que Isaac nunca contou para aqueles dois o que aconteceu com ele lá, que ele quase ia ser decepado? Gente, eles conheciam. E ele simplesmente abriu mão. Mas não é dele que eu quero falar. Jacó, ele foi lá e pegou. Gente, Deus deu. Deus deu e Deus deu em abundância. Jacó, no erro dele, com o nome dele de usurpador, tudo que Jacó tocava, prosperava. Tudo que ele fazia, ia adiante. Quantas vezes a gente está sabendo que nós tomamos uma postura errada lá atrás, ou aqui na frente, e a gente olha e fala assim, não. Deus é Deus comigo, Deus é Deus com tu, porque Ele é, porque Ele te selou, não tem nada a ver com o que está fazendo, não, está errado. Tem que voltar, tem que corrigir. O erro que a gente cometeu, a gente tem que voltar e tem que ter um frente a frente com Deus e com aquele erro e dizer assim, não, foi errado. O erro que a gente comete com o nosso marido, com o nosso filho, com aqueles que estão do nosso lado, eles têm que ser consertados. Ele não deixa de ser Deus porque a gente faz ou deixa de fazer. A gente pode receber mais ou menos. Mas o que ele é, ele é. E aí, meus amados, Jacó foi lá e chegou uma hora que aí ele teve encontro com a possibilidade do passado dele estar na frente dele. Interessante que ele não teve medo de Deus. Ele teve medo do irmão. E aí o anjo falou para ele e falou assim, olha, ou você se conserta, ou então não vai ter acordo com você, não. Só a disposição dele de chegar ali com aquele anjo e falar assim, olha, enquanto você não fizer algo na minha vida, eu não te largo. O Senhor já estava lá tratando no coração do irmão dele. A nossa disposição de consertar o nosso caminho torto, que quem faz é o Senhor, tudo é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus é um caminho. Eu me vejo numa escada rolante. Em aeroporto tem isso, aquelas escadas rolantes que fazem assim. É um caminho que anda sozinho. E que a gente vai recebendo, porque quando a gente bota para fazer a mão, bota a mão para fazer alguma coisa, ai, chega a dar uma agonia na alma, porque assim, fiz errado. Olha para isso, não era para ter feito assim. E aí ele vai lá e tem um encontro com o Senhor. E todo encontro com o Senhor, nós somos marcados. Amados, a gente é marcado com enfermidades, a gente é marcado com perdas, a gente é marcado com ganhos, com tantas coisas que a gente não pode nem imaginar. Minha irmã, ela estava em São Paulo, E aí ela falou com a minha mãe assim: o Senhor sempre leva os seus para poder morrer em casa. Sempre leva os seus doentes para poder morrer em casa. Só que minha mãe, ela é super, mega, ultra, power, otimista. Para ela, quando casar, sarou. Se não sarou, daqui a uns dias vai sarar. Então, para ela não existe algo que não possa acontecer. Então, ela foi acreditando que Fernanda ia ser curada. E aí, Fernanda foi, e Fernanda começou a piorar, E aí, na hora de ir embora para Salvador, ela passou 3 dias em Itaberaba. Dentro do carro, uma pessoa perguntou para ela assim: o que é que você pensa da morte? Ela falou: eu não posso falar em morte enquanto existe um rio de água viva correndo dentro de mim. Como a gente pode falar de dor, amados, se existe o Jeová Rafá dentro de nós? Olha, amados, é nesse lugar que a gente se torna grande diante dele. É quando a gente olha as nossas fraquezas e vê como ele é forte. E eu não estou falando isso porque eu consigo, não. Quer dizer, eu estou falando isso porque a palavra diz. Eu estou falando isso profetizando na minha e na sua vida. Eu não estou falando isso porque eu já consegui e eu estou massa, não. Só o meu Senhor sabe como eu estou, o que eu sinto. Mas ele é Deus. E o último é ter antes de receber. Esse último, ele diz respeito à vida de Davi. E Davi, ele teve muito antes de receber o que estava proposto para ele. Senão ele nunca ia conseguir ser chamado amigo de Deus. Ele, antes dele cantar para Saul, para que os espíritos malignos que estavam atormentando Saul saíssem da vida dele, ele tocava no particular para o Senhor. Ele adorava o Senhor profundamente. Antes de ver aquele gigante lá na frente dele, ele conheceu o que é guerrear contra um urso, sabendo quem ele era, lá na floresta, sozinho, ele e o Deus dele. E chegou um momento que ele entendeu tão completamente como funcionava a cabeça de Deus, que nada vinha primeiro do que Deus, e ele tinha que viver como o Senhor, e que nada vinha depois, que ele falou assim: quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Amados, aqueles todos ali, todos os que estavam ali, estavam preocupados com a vida deles, com o que eles estavam fazendo, com Saul, com tudo, menos com o exército do Deus vivo. E aí ele pegou e ele disse assim, ele pediu para poder ir lá, todo mundo conhece a história. E ele virou e ele falou assim: deixa eu abrir aqui, tá? Tá aqui já separadinho. É tão lindo que ele falou que merece ser lido. 1 Samuel 17:40 diz assim. Peraí. Aqui. Tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no furão. E lançou a mão sobre a funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? E os teus deuses pelos teus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi disse ao Filisteu: tu vens a mim com espadas e lanças e com teu escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres dos arraiais dos filisteus arraiais dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras do campo, e toda a casa de Israel saberá que o Senhor é Deus de Israel. Amados, isso é tremendo. Davi, ele sabia quem ia na frente dele. Davi sabia quem lutava a guerra dele. Eu acho que é por isso que às vezes a gente fica tão paralisado, sabia? Porque a gente luta as nossas próprias guerras. A gente luta as nossas guerras com nossa família, a gente luta as nossas guerras com os nossos filhos, a gente luta da nossa forma com as nossas dores. Nós participamos de um povo, nós participamos de uma igreja que é do Senhor. E se nós não olharmos para essa igreja como uma igreja que Ele escolheu, e a guerra do outro não for a nossa guerra nunca vai ser vencida, porque a gente vai estar lutando sozinho. Olha como eu sou boazinha, 15 para as 8, viu? Para terminar, eu vou ler de novo o texto de Apocalipse, que diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto uma porta diante de ti, a qual ninguém pode fechar, e que tem pouca força. No entanto, guardaste as minhas palavras e não negastes o meu nome. Todos nós somos assim. O Senhor nos vê assim, porque Ele nos chamou. Ele nos fez filhos. Ele nos vê com pouca força. Ele nos vê sem condições de fazer. Mas Ele deixou passo a passo como devemos fazer. Ele deixou o livro de instrução que a gente tem que, todo momento, em toda situação, a gente perguntar: onde é que está isso na palavra? A Bíblia diz que o Espírito vem nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Onde é que está isso na Bíblia? Qual versículo isso se encaixa? Aonde essa situação se encaixa na Bíblia? E aí, de glória em glória, de força em força, nós vamos conseguindo entrar para essa porta que é o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, nós adoramos ao Teu nome, nós glorificamos ao Teu nome, porque não existe nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, me tornar grande diante do Senhor, para que os Teus olhos olhem para mim, para que a Tua mão toque em mim, Senhor. Isso vai me fazer, Senhor, ser muito pequena diante de muitas pessoas e de muitos homens. Senhor, essa é uma realidade espiritual que nós temos que buscar viver. Alcançar o céu, Senhor. Alcançar, Senhor, as Tuas mãos. Alcançar, Senhor, os Teus olhos. Alcançar, Senhor, os Teus pés. Deus, nós queremos louvar ao Teu nome, porque o Senhor sempre nos dá mais uma chance. Queremos, Senhor, abrir o nosso vaso. Queremos abrir a nossa vida para que aquilo que o Senhor tem colocado tanto dentro de nós exale como um cheiro suave para aqueles que estão aos nossos redores. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu és Deus. Obrigada porque Tu és Senhor. Obrigada porque Tu tens o governo nas nossas vidas, Senhor. E se por acaso, Senhor, existem áreas na nossa vida em que o Senhor ainda não tem esse governo de mandar, ó Senhor, nos faz viver isso. Nos faz viver embaixo do Teu governo. Precisamos, Senhor. Precisamos aprender a ser servos. Precisamos aprender a Te servir, a Te amar. Abre mão daquilo que recebemos dos homens e de nós mesmos para poder receber essa herança tão perfeita do Senhor. Senhor, nossas vidas serão totalmente transformadas. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós louvamos ao Teu nome e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho, meu irmão.